pra casa que eu não consegui. Achei melhor do que voltar sem você. Eu quis esquecer meu caminho, fui sozinho e na verdade eu só achei melhor do que voltar sem você. Ainda não voltei pra casa que eu não consegui. Achei melhor do que voltar sem você. Eu quis esquecer meu caminho, fui sozinho e na verdade eu só achei melhor do que voltar sem você. Eu percebi que algo havia mudado entre nós. A última vez que vi nossas partes entre nós, eu te amei. Tchutchuca e cai entre nós, faz tempo que não existe algo entre nós. Desde então eu não consigo escutar carimbim. Comi uma fã pra não lembrar de você. Até que ela fez direitinho, mas no final fiquei sozinho só. Comi minha fã pra não lembrar de você. Com ansiedade atrás de dose, tipo Charlie Sheen. Soprando talco no bumbum da neném. E já faz dia que eu não vejo a luz do dia, só a X-Score. Socando taco no bumbum da neném. Eu sei que eu não sou dos melhores, mesmo que eu fosse um lixo. Pense no lixo que gosta de você. Vai ver que a gente se merece, que é de fato, não esquece eu. Olhei pra lixeira, lembrei de nós dois. Ontem te chamei pra jantar, só que você nem tchum. Lancei presente, comprei o risco a sachê. Eu vou largar meu emprego, vou virar um Zé Droguinho, tchau. Gastar com droga, puto, uísque e o cachê. Eu curto história, até quis fazer uma sobre nós. Sem me importar com o que os outros falavam sobre nós. Eu curto história, até quis fazer uma sobre nós. Arquei com as responsas que eu coloquei sobre nós. Na casa que eu não consegui, achei melhor do que voltar sem você. Eu quis esquecer meu caminho, fui sozinho e na verdade eu só achei melhor do que voltar sem você. Ainda não voltei pra casa que eu não consegui. Achei melhor do que voltar sem você. Eu quis esquecer meu caminho, fui sozinho e na verdade eu só achei melhor do que voltar sem você.